pare e pense um pouco sobre as circunstâncias que levam o indivíduo a se envolver com entorpecentes desdivididos. Serão as más companhias, falta de compreensão, cabeça desviada, se torna tudo em vão. Visitando barracos de alguns manos chegados, vendo aquele pó branco é sal de imediato. Pode crer, este foi o seu primeiro contato, e logo de repente se tornou um viciado. O vício acaba com você de forma suicida. Muitos se afundam no bagulho achando que são maduras. Drogas comercializadas, as escondidas, seus vendedores são os alvos na mira do tira. Tiroteio essa noite, nem pude dormir. Numa manhã fui constatar, vejam só que estragos. Os doutores da lei ficaram estupefatos. Dois molequinhos foram mortos. É trágico. É uma cena que comove minha gente. Seus pais olhando ambos corpos, estado deprimente. Pra estas pobres criaturas só a dor consola. As drogas podam a família, isso não demora. O tempo faz a hora, é como deve ser. Na favela é assim, não devo omitir. Acontece vários casos, se você mora dela, fique esperto, atento, ligado. Isso são relatos, relato de um ex-viciado. Ex-viciado e tal, a dependência é mal. Ex-viciado e tal, a dependência é mal. Ex-viciado e tal, a dependência é mal. Ex-viciado e tal, a dependência. Parabéns, irmão. 18 anos de idade, e o que tinha de fazer fez com tamanha liberdade. Você agora é dono de suas próprias ações, deixando brecha é perigo, fique sempre alerta. Mas como todo sendo pobre é supremacia, não dá às vezes, não dá. As falhas são cometidas, e os primeiros a lhe cobrar são sempre a polícia. É como o Gog dizia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. É foda, foi enquadrado na casa de Dona Laura. Carandiru, para você o inferno o aguarda. Que conclusão devo tirar de tudo isso? Segundo grau profissional na formação do crime. Sua estadia é pequena, portando cocaína. Depois de alguns dias volta pra mesma rotina. Pra piorar conhece o crack, uma droga maldita, adquirida nas ruas sinistras. Tô sossegado, não queira me oferecer. Não fujo dos meus problemas por meio de papelotes. Já vi muitos manos meus que não tiveram sorte, agirem iguais a você, e hoje é imprevisível. Adiantar de qual maneira é queima de arquivo. Agora um novo homem, agente crente do mal. Atitude mais forte, um enviado da morte, matando por dinheiro, drogas, por um esporte. A droga acaba com você, é tudo relativo. Um revólver na mão, respeito dos amigos, dedo no gatilho, meu, estou preparado. Você cruzou da mira, por mais que esteja errado, está tudo errado. Isso são relatos, relatos de um ex-viciado. Ex-viciado e tal, a dependência é mal. Ex-viciado e tal, a dependência é mal. Ex-viciado e tal, a dependência é mal. Ex-viciado e tal, a dependência. Voltando o assunto, a qual me diz Versílios, e pela comunicação o crime reconhecido. Meu mano estava louco, pois fuzilou um doido, cara considerado e amado pela região. Se terá vingança, não discordo disso não. Não duvide dos caras, são donos da bocada. Até senhoras casadas sentir o ódio e raiva. Território proibido, são seres malditos. O ódio queime suas veias, na verá talvez, em frente de cara a cara. Tá rezando pra quê? O dia de sua pena está estipulada. Armado de palavras, o cano é quase nada. Sendo que violência se combate com inteligência. Se no começo não fosse criado na delinquência, uma pequena chance de ser pai de família. O sonho não concretizado devido suas folias. É mais um ser que se inverte para a dependência. Mais um moleque educado nesta falência. Parece ironia, mas é o ditado da vila. Defeito de um jovem pobre, não fala em minoria. Sofrendo com duas carreiras da adolescência. Carreira da farinha, carreira da polícia. Junta o medo de dever pros caras da esquina. Esquema arrumado, a pilantra na fita. Possante baqueado, roubado no mesmo dia. Com chegada prevista na quadra estava mal. Foi fuzilado no estilo sangrento e brutal. No bolso de sua calça encontraram cocaína. Uma das causas que puseram fim em sua vida. Já era um irmão, o mano das antigas. Trocou a vida sadia por uma vida bandida. Já era um aliado, assassinado sem dó. Este é o meio mais fácil e também o pior de se tornar um ex-viciado. Isso é só.